O outro inimigo, escreve São João, é a concupiscência dos olhos, uma avareza de fundo que nos leva a valorizar apenas o que se pode tocar. Os olhos ficam como que pegados às coisas terrenas e por isso mesmo não sabem descobrir as realidades sobrenaturais. Podemos, portanto, socorrer-nos desta expressão da Sagrada Escritura para nos referirmos à avareza dos bens materiais. E, além disso, àquela deformação que nos leva a observar o que nos rodeia, os outros, as circunstâncias da nossa vida e do nosso tempo, só com visão humana. Os olhos da alma embotam-se, a razão crê-se autossuficiente para compreender todas as coisas prescindindo de Deus. É uma tentação subtil que se apoia na dignidade da inteligência que o nosso Pai, Deus, deu ao homem para que o conheça e o ame livremente. Arrastada por essa tentação, a inteligência humana considera-se o centro do universo. Entusiasma-se de novo com a falsa promessa da serpente: sereis como deuses. E enchendo-se de amor por si mesma, volta às costas ao amor de Deus. Deste modo, a nossa existência pode entregar-se sem condições nas mãos do terceiro inimigo, a superbia vitae. Não se trata simplesmente dos pensamentos efêmeros de vaidade ou de amor próprio. É uma presunção generalizada. Não nos enganemos, porque este é o pior dos males, a raiz de todos os extravios. A luta contra a soberba há de ser constante, pois já não se disse de um modo tão gráfico que essa paixão só morre um dia depois da morte da pessoa? É a altivez do fariseu, a quem Deus se mostra renitente em justificar por encontrar nele uma barreira de autossuficiência. É a arrogância que conduz a desprezar os outros homens, a dominá-los, a maltratá-los, porque onde houver soberba, aí haverá também ofensa e desonra.